Panorama Agrícola para 15 de março de 2012, quinta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, ouvinte. Hoje é quinta-feira, 15 de março de 2012. Lua minguante. Está no ar o Panorama Agrícola. Acabei me entregando essa tal de paixão. Na mesa de som está o Eduardo Maier. E o ditado de hoje é: de médico e de louco, todo mundo tem um pouco. Quinta-feira de Panorama Regional. Chicão de Lages fala sobre a adaptação de forrageiras. Curso Internacional de Arroz traz africanos a Itajaí. E EPAGRE coloca à disposição do produtor sementes de alho livre de vírus. Uma dica que pode mudar o seu dia. O PRONAF é o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. E você pode acessar os créditos do PRONAF pensando nas suas diversas modalidades. Por exemplo, há o PRONAF Investimento, o PRONAF Mais Alimentos, o PRONAF Agroindústria, o PRONAF Agroecologia, PRONAF Floresta, Microcrédito Produtivo Rural, PRONAF Jovem e PRONAF Cotas Partes para Cooperativas. Informe-se na EPAGRE do seu município. É hora das notícias. A EPAGRE está colocando à disposição do produtor interessado alho semente livre de vírus das variedades Ito, Caçador e Quitéria. O produtor interessado deve entrar em contato com o engenheiro agrônomo da Estação Experimental da EPAGRE de Caçador, Anderson Luiz Feltrin, pelos telefones 49-3561-2000 ou 49-3561-2014. Todo o alho cultivado em Santa Catarina e no Brasil está infectado por um complexo viral. E devido à demanda levantada por produtores da região de Curitibanos, a EPAGRE fez a limpeza de alguns complexos virais das variedades Caçador, Ito e Quitéria. E para validar essa tecnologia, sementes livres de vírus que foram obtidas, elas foram comparadas a campo com as variedades existentes. E nas unidades de observação, conseguiu-se alcançar produtividades de até 15 toneladas por hectare, quando a média das lavouras boas da região em anos normais é entre 11 e 12 toneladas por hectare. Então, se o produtor conseguir realmente produzir com essas sementes livre de vírus, produzir alho 15 toneladas por hectare, será altamente competitivo no mercado nacional, que é dominado por bulbos importados da China e da Argentina. As informações são de Marco Lucini, do escritório da EPAGRE em Curitibanos. Entre os fatores que afetam a produtividade, a semente é sem dúvida a mais importante. E é essa tecnologia que a EPAGRE está colocando à disposição de todos os produtores de alho. Estamos anunciando para este final de semana, começa amanhã e vai até domingo, a 14ª Festa Estadual da Ovelha, que acontece em Campo Alegre. Junto com a Festa Estadual da Ovelha, ocorre a Festa da Agropecuária Campo Alegrense, sexta, sábado e domingo. Fique ligado no Panorama Regional. Gramínea naturalizada. Algumas décadas atrás, muitas forrageiras foram introduzidas nas estações experimentais do sul do Brasil, distribuídas em centenas de propriedades. Com o passar dos anos, elas foram disseminadas através de intercâmbio entre produtores. Aquelas que sobreviveram ao longo desse tempo se adaptaram às condições edafoclimáticas locais e regionais e se tornaram, então, naturalizadas por meio de um trabalho de adaptação realizado pela natureza e pelos agricultores que as preservaram. E se foram mantidas nas propriedades, é porque apresentaram qualidades boas qualidades, né, forrageiras desejáveis. Entre essas espécies com potencial de adaptação em Santa Catarina, destaca-se entre os produtores o capim lanudo, que é popularmente conhecido entre os produtores por urca ou ulca. O capim lanudo é uma gramínea, né, citada como bienal, embora comporte-se como anual em algumas regiões do estado de Santa Catarina. A falta de gramíneas perenes hibernais adaptadas à região sul do Brasil determina a necessidade de seleção e melhoramento na busca de cultivares com boa persistência e elevada produção de matéria seca. Então, nesse sentido, a coleta de forrageiras naturalizadas e nativas para avaliação em estações experimentais é um caminho bem mais curto e rápido para obtenção de cultivares. Foram conduzidos, então, dois experimentos em duas regiões fisiográficas de Santa Catarina. O primeiro experimento foi conduzido na EPAGRE, Estação Experimental de São Joaquim, na região do Planalto Serrano, e o segundo experimento foi conduzido na EPAGRE, Estação Experimental de Canoinhas, na região do Planalto Norte Catarinense. Nas duas áreas experimentais, foram avaliadas, então, quatro populações de capim lanudo, provenientes de coletas realizadas pela equipe da EPAGRE, Estação Experimental de Lages, no ano de 2007, em diversos pontos, então, do Planalto Serrano. Essa equipe é composta pelos pesquisadores da Estação Experimental de Lages, pelos engenheiros agrônomos Dr. Ulisses de Arruda Córdova, Dr. José Lino Rosa e Dr. Jefferson Flareço. Hamilton Rogério Weber Xavier, Chicão EPAGRE, região de Lages, para o programa Panorama Agrícola. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. Hoje e amanhã, o CETREI, o Centro de Treinamento da EPAGRE em Itajaí, recebe técnicos e produtores de arroz do Senegal. É o Curso Internacional de Arroz, uma parceria da Estação Experimental da EPAGRE em Itajaí com a Embrapa. Quem fala mais sobre esse curso e a vinda dos africanos para o Brasil é o gerente da Estação Experimental da EPAGRE em Itajaí, José Alberto Noldin. É o terceiro curso internacional de arroz promovido pela Embrapa e que parte desse curso, durante 2 dias, vai ser executado sob a responsabilidade nossa aqui da EPAGRE na Estação Experimental de Itajaí. E isso consta de 1 dia que nós vamos fazer a abordagem dos geral sobre a cultura do arroz, sobre a pesquisa com arroz em Santa Catarina, sobre o nosso sistema de cultivo. E no dia seguinte nós estaremos visitando a campo produtores no município de Massaranduba, com o apoio da EPAGRE, o escritório local e a cooperativa Juriti, que também nos apoiando na recepção desses técnicos do Senegal, participantes desse curso. São técnicos do Senegal, isso é parte de um acordo que a Embrapa tem com o governo do senegalês. E, então esse curso já iniciou nesta semana lá na Embrapa e a finalização dele vai ocorrer aqui em Santa Catarina. E a razão deles virem para cá é que eles querem oferecer a esses técnicos a possibilidade de conhecer o sistema de produção de Santa Catarina, por se tratar de áreas em pequenas propriedades, áreas menores, o sistema de cultivo em si, o pré-germinado, a rotação que se usa, as nossas cultivares, essencialmente a tecnologia adotada pelos produtores catarinenses, que é de interesse que esses técnicos tenham conhecimento para possível fazer a necessária adequação ou adaptação para a realidade do país que eles estão, da origem deles, que é o Senegal. Senegal é um dos maiores produtores de arroz na África, só que eles estão numa região mais tropical, mas ainda assim isso significa que mesmo as cultivares da EPAGRE, elas certamente poderão ter boa adaptação lá e algumas outras tecnologias, né? Mas para a sua informação, dizer que hoje nós já temos inclusive países como Moçambique, Nigéria, que estão testando materiais genéticos nossos aqui da EPAGRE, visando seu cultivo lá. E, inclusive, países como Moçambique já fizeram importação de sementes certificadas aqui de Santa Catarina para ser usada por produtores lá nesses países da África. Semente da Epagre. Cultivares Epagre, multiplicada aqui em Santa Catarina, semente certificada, que foi exportada para a África, para ser utilizada lá. Falou aqui no Panorama Agrícola sobre esse curso internacional de arroz que traz produtores e técnicos do Senegal ao Brasil, o gerente da Estação Experimental da Epagre em Itajaí, José Alberto Noldin. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Epagre.